passará, o mundo irá mudar. Mas o seu amor não cessa, sempre estará junto de nós. Se tudo terminar, a vida ao fim chegar, me encontrarei bem ao seu lado, estrela que reluz, seu nome é Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Sei que tudo passará, o mundo irá mudar, mas o seu amor não cessa, sempre estará junto de nós. Se tudo terminar, a vida ao fim chegar, me encontrarei bem ao seu lado, estrela que reluz, seu nome é Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Nada poderá me separar, me separar. Ele é minha vida, ele é meu Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.